Boeing 723, vou encerrar a vista 367, autorizado o procedimento RNAV 610. A Vitor 367, autorizado a RNAV, Vitor no 01723, confirme em ajuste. Autorizado então 4000, confirme em ajuste. Afirma 4 no meu país, o ajuste é 014. Táxi autorizado então até Cabeceira 17, pode tirar de foto. Fala, Fernando. Você é hora, mano? Ah, tamo aí, tamo junto aí. Tram 3305, chame Centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. Obrigado, boa noite, Tram 3305. Boa noite. Zulu Golfo, decolado Zulu 9, pela esquerda do circuito, chame pronto para girar base. Oito, pela esquerda do circuito, chama pronto para girar base, Zulu Golfo. para a ilha da base? Do Golf autorizado, base chame final, baixada travada. Estou com o bug da Gol 12 milhas fora. Provavelmente na fase remetida, material do setor sul aguardando o cruzamento do horário, ok? Certo, autorizado, ilha da base. A passarada final do Norte-Sete já está bastante travado, após a remetida, setor sul, Lima do Lula. Gol 1723, complete procedimento, chame torre, 1-1-8, decimal 95. 1-2-9-5-1-7-2-3. Salvador, Gol no 723, estabilizado, RNF GNSS, 510. Gol no 723, tráfico avistado, Charlie 402, está tocando, já remeteu agora a pista no 7, vai manter a sua direita no setor sul do campo, aguardando o seu pouso. Vento 170 graus, 109, altitude 1014, pouso autorizado, cheque o trem. Pouso, pista 10, Gol no 723, bem baixado, travado. Papatango, Lima, Zulu Golf, tocou e meteu os 2-3, mantenha o setor sul do campo, aguarde para o cruzamento do aeródromo e prosseguir para o circuito no FED. Queira, só pode ingressar à direita pelo corredor Axé, na sequência a gente cruza a final pista 0 a cauda do 737 da Guna final, ok? Certo, aí vai estar o corredor Axé, após a guarda da autorização, cruzar o edição do aeródromo. Foi o Gol no 723, confirme a, era o referido tráfego, está com o transponder Moto Charlie acionado? É, a gente não está recebendo aqui não, mas está à sua direita na linha litoral, mantendo em torno de 1000 pés. Quem poderia questionar o mesmo? O Lima do Golfo confirme, está com o Charlie acionado? Lima do Golfo. Voltei o tráfego, não se quer, obrigado. A retaguarda do 37 Gol na final, o circuito é pela direita, chame de base para a final checada, Lima do Golfo. É, chama de base para a final, Lima do Salvador, para aí, Sérgio. 9098, ponto fora da 10, ponto. Boa noite. Autorizado ali, Arma Terço, no zero. Arma Terço, 1098. Bruno 723 no solo aos 26, direita via Foxtrot, 1211, boa noite. Direita Fox 211, vou na frente 237. Temos no Golfo, encontro pronto, autorizado base, chame sinal checado. Golfo, encontro pronto, já girado base, chamará sinal, no Golfo. Azul 9098, vento 170 graus, 109, decolagem autorizado. Tá livre decolagem, azul 909. Golfo, cruzado atualmente metido no 7, vento no 70 graus, 109. Declarado os 29, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, muito boa. Salvador, meu rei, muito axé, o azul 9098, decolado, 1000 pés, cruza na sua escuta. Azul 9098, boa noite, contato radar, suba para o nível 3300, após 2000 pés, autorizado, direto Lida. Após 2000 pés, direto Linda, na sua escuta, segue o azul 4, pois não, 909. No Golfo, tocou MT aos 30, pela direita do circuito, autorizado, chame de base para final, machado travado. para girar base, senhor Rogô. Autorizado girar base, chame sinal checado. Sim, está autorizado girar base, chamar a final, senhor Rogô. Chamador é o azul 9098 no retorno. Prossiga, azul 9098. Poderia levar uma ótima da presente, vou levar a formação bem perto ali de, a gente observa de pé de ledo aqui, senhora. E outra coisa, o nível autorizado inicialmente foi 300, pode ser? Afirmo, nível autorizado 300, está livre de desvios, aguarde para voar mote, azul 9098. Iniciando desvios então na sua escuta, uma ótima guarda, o azul 9098. Azul 9098, após desvios, autorizado direto por base. Após desvios, por base voará o azul 9098. Muito obrigado, valeu. Patango Limas no Golfo, no sol 34 à direita, o pátio 5 é está. Táxi autorizado, frequência livre estacionar, boa noite. Tudo de bom aí. Valeu. controlador cruzando 60, atenção 300, azul, 4, aliás, 09, 098. Azul 9098, Samissandro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. Recife 12835, muito obrigado, volte uma boa noite. Boa noite. Meia, dois espaços. A Portugal 023, boa noite, fly direct Sierra Vista 367, descend to 4000 feet, can it 1014. Can 81014, after the guy's ready to speak. 2, 2, 4, 3, 9, controle 1, 2, 0, 8, o transponder 5466, ok? 5466? Afirmos, 5466, chame o controle 1, 2, 0, 8, boa viagem. 08, obrigado. Controle Salvador, boa noite, 62, 24, Xanda, cola. Quatro, boa noite, Assânio Código, correção. Contato radar, suba para o nível 990, autorizado direto Conde, destino 6224. Estimativo, voando direto Conde, 62, 490. 354, boa noite. Bona 354, boa noite. Contato de correção autorizado. Chegada a Mari, desça para o nível 060. Autorizaria o 369? Autorizado da presente, Serra Vista 366, o gol 1354. 66, obrigado. Bola 354 autorizado, nível 060. Sanai 6224, autorizado direto a São Romeu 363. Direto a São Romeu 363. A Portugal 023, number 2, approach, with the side speed 2109. Do you want to hear about their Afirmo, Golno 354, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado procedimento RNAVE pistão no 0. Cliente, autorizado RNAVE pistão no 0, chamada estabilizada. No 354. Sandé 6224, serviço radar encerrado, 55 milhas nordeste de Salvador. Chame controle Aracaju, frequência 120 decimal 3, solicite descida. A Portugal 023, reduce our speed to 190 knots, descend to 5,000 feet, can it 1014. This is 190 knots, has clear descent 5,000 feet, can it 1014, both Java 023. Portugal 023, confirm the altitude. 5,000 feet, can it 1014. 1,000 knots, Kinesio 04, reducing speed 190 knots, report shelter today. A Portugal 023, clear that Navy procedure runway 10. Clear another procedure runway 10, port shield 023. Lima 354, complete procedimento, chame torre 118, decimal 95. 118-95, obrigado. Dois gol, 1354. 354, boa noite, avistado, é porte serve 372, com cheque estranho. Passará. Está travado visual, voo no 354. 354, pista no zero, vento 1 no 60-109, ajuste de altitude 04, pouso autorizado. Obrigado, chamado. Portugal 023, complete our Navy procedure and call tower frequency 118-95. 118-95, complete your Navy procedure for Portugal 023. Army Twitter Portugal 023, established on the final runway 10. Portugal 023, the traffic inside, continue approach, send by landing clearance, wind is 160 degrees, 08 north, clear nation 014, you are number 2 to land, runway 10. Copy, number 2 for landing, clear nation 014, Portugal 023. Uno 354, solo 59, direita via Foxtrot, 121, decimal 1. Direito, Foxtrot, 21, oi? 21, 1, 21, decimal 1. Direito, 3. Wind is 150°06 Canadian 014, runway 10, clear and land. Clear to runway 10, Canadian 014, approach goal 023. Call 023, Omega 02, leaving via Foxtrot, Calm Ground 1, 21, decimal 1. Via Foxtrot, by the way, to Ground 1, decimal lower 1, airport, call 023, back. Panamá 212, boa noite, desça para o nível 050, após desvios autorizados direto, Serra Vista 366. Southbound, good evening, America 230, for Bushing Star to Columbia. Tower, good evening, America 230, for push and start from 10. America 230, could you please contact Salvador Ground, 121 decimal 1, to push back to Salado. 21-1. O Senai 62102, desça para 2500 país, adiciona 0 no 4, autorizado procedimento aeronave, pistola 0. Adiciona para 2000, 500, Rosana 4, autorizado para 60, Rosana 2, 1, 0, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Azul 2779, na escuta do controle. Chané 6258, acione identificação após desvios, voo ITAP, desça para o nível de voo 050. Chané 6258, tem condições de estar presente de voo Sierra Vita 366? Desça para 4.000 pés, ajuste 1-0, 1-4, voo Sierra Vita 366 ainda presente. Desça para 4.000 pés, ajuste 1-0, 1-4, Chané 6258. Controle Azul 2779. Azul 2779, contato radar 42, Milhas Nordeste de Salvador. Autorizado chegada bom, se reporte para descida. Porta descida, chegada bom, 2779.